Southbound, I did 9090, pushback 810 is November. Gente, restrita tal 3000, tá passando green, já mais alto. Sim, mas posso fazer a Momo? Posso já com a esquerda pro rebloqueio ou não? Saída Momo, restrição 3000 pés, conforme carta, com quê? Sim, mas aqui a instrução foi outra aqui na decolagem, que era para manter a proa até o 40 e após curvar a esquerda para o rebloqueio. Afirmativo, estou reautorizando, o senhor está restrito a 3 mil pés de acordo com a carta. Afirmativo, já curvando para o rebloqueio, restrito a 3 mil, ilha Mike Alves. Vai. India Mike Quebec, após a Vitor Mike Quebec, após a passagem do tráfego, o Boeing 722 da Rio, autorizado decolar da 107, com vento de 140 graus, com 3 nós, ajuste no 02, atenta à esteira de turbulência. Cruzando 70 para o 50, algo não atrasou. Confirme, primeira nave. Voo no 941. Polo 941, na parte TAP desce para 2000 pés, que nega 1012. Autorizado no LS, reporte estabilizado. Pose TAP 2000, reportado estabilizado no 012, 941. Salvador, Web 6741, na posição 3122, pushback atrás. Direita, Romeu fica bravo, cara, sinal para pouso. 120 frequência, Papa Romeu fica bravo. Vou. Hoje autonomia 197 a bordo, alternando de volta em Salvador para nossa tarde. Convido vocês a bordo, autonomia alternativa, azul 4023. Trouxe Salvador, boa tarde, Papatango, Victor, Mai, Quebec. Papatango, Lima, que o Zulu foi na proa de Mari. Desça para o nível de voo 080. Fones, perdão, no zero, torre 118 decimal meia. Bate 1 no Índia, pode esperar da 10286, azul 4023. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Victor Mike Quebec. Prossiga, Victor Mike Quebec. Decolado na 17, na sua escuta. Sente, ingresso no corredor ACA, New Pass em condições visuais, reporte no farol da barra, Papatango, Victor Mike Quebec. Achei New Pass, reporte no farol da barra, Quebec. Salvador, 6721 do Eric. Webjet 6721, desço para nível de voo 050. 050, a senhorita vai autorizar o RNAT presente? Ciente, Webjet 6721, aguarde. Taxway India, hold point of 10, tower 118.6. Via India holding point 10 and tower 118.6 tower 121. Taxway Lima Fox 181, can you confirm the persons on board, alternative and endurance? There are the persons on board 129 plus 10 crews. Alternative, alternate Golf November, Golf Victor November Papa, and the fuel endurance 5 hours, Tower 121. Sente após o TAP, desça para 2500 pés, objeto 6721, não é autorizado procedimento para RNAV. Ok, após o TAP, 2500 RNAV, procedimento RNAV, Palma 0 autorizado. Total 9919, SAMI Recife, 126.85, 133.65. 2685, 3365, total. Passarelo 2230, vai aguardar a passagem do Boeing 737 Excel, e depois vai ingressar via Juliette para remoto no 4. Após a passagem do Boeing Shell, Juliette para Romo 4, 223. Webjet 6741, acordando com a equipe de solo para a passagem do Boeing Excel, a retaguarda inicia seu pushback. Chame para um táxi. 012, Azul 4733. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, negativo. Vou indo farol, no farol da Barra, reporto farol da Barra. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, segue o modo Charlie. Mike Juliette Romeu, confirme pessoas a bordo? Doa. Mike Juliette Romeu, para decolagem, chame a torre em 1 no 8, decimal 6. 8, manhã, gato. 6741, após passagem do Boeing, a cauda está liberada por espelho. Afirmativo, objeto 6741. Paulo Rio, 948, para Mike. Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Está na mata, senhor, é autorizado o sobrevoo no setor noroeste do aeródromo. Para evitar esse sinalizado, para fazer a cobertura de um acidente, fica bem próximo à cabeceira 1-0, está totalmente funcionado ao tráfego, Romeu. Gol no 754, informe velocidade indicada. 2509, 754. Esse é o push, 5490. Pushback, report ready for taxi. Clear pushback, call for taxi, make 990. Autorizado o taxi, ela vai aguardar a autorização do decolagem do avião. Torre Salvador, 1941. 1941, ajuste 10 no 2, continua a aproximação, aguarde pista livre. Chamada Sena, guardião na pista livre, 1994. Rodou, guardião 02. Prossiga, guardião 02. Estela Mares, a intenção é retornar para Salvador. Oeste, é um Boeing 738. 7734. Trole para Papai da Mais Alfa, confirme o limite da nossa inspeção. Controle Salvador, boa tarde, voo no 697, informação, está cruzando 220 para 160. Gente, desce até o nível 060 via chegada Bonfi, ajuste no 012. Gente, via Bonfi, ajuste no 012, voo 1697. 754 para sequenciamento esquerda, voe na proa 020, limite ao lock. Esquerda 020, limite localizado, 754. Índia Mike Alpha vai cumprir a restrição da carta, o Índia Mike Alpha. Ela até bom, Macapa. Objeto 6721, chama agora Salvador, frequência 98.6, bom pouso. Você também vai chamar, boa. Chama aqui o Zulu após o TAP 10-2000, ajuste no 019. Sim, Fazio 4033, obrigado, boa tarde. Com 941, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-0 graus, com 1-2 nós. Teve pouso, com 994. Oi, Salvador, boa tarde, objeto 6721, baixou, checou, final da 1-0. Objeto 6721, ajuste no 0-2, continua passando a ação, reporte no marcador externo. Queimei 2 agora, reporte externo, thanks. Salvador, boa tarde, Azul 4033, passando 2800 pés. 4033, contato radar na decolagem, vigilância, 4033. Vigilância, 4033. 754, direita, proa 070, forma estabilizada. Direita, 050, confirma. Direita, 70, 070. 070, repasse estabilizado, 754. Cruz em Itapuã, Mike Eco Delta, forma Itapuã. Vai descer para 510, Mike Eco Delta. Tráfego da Polícia Militar pousando no pátio, autorizado decolagem da 107 com pro norte, inicialmente. Inicialmente com pro norte, está atento ao guardião 02, Mike Eco Delta. Tower 121, maintain position. Maintain position, Tower 121. Gol 941 no solo 248, livre à direita, solo 219. Livre 219, 949. Martilete Romeu, fora do solo. Aguardando autorização para sobrevoo no setor noroeste. Taxiway India, road point of runway 10, tower 118.6. Apron India, runway 10, hold point over tower, American 990. Solo Salvador, 941 da Gol, livrou a sua escuta. 1941, autorizar o táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, pode passar. Não dando zero. É, deve dar uma milha no máximo. Autorizado sobrevoo, então, na minha escuta permanente. Está presente e está autorizado, então, prosseguir para o setor sudoeste. Não, setor sudoeste ainda não, então. Mantém o setor norte de Salvador. Mantém o setor norte. Eu entendi que ficava aí próximo a 17. Fica do lado oposto, né? É, DG, só um minuto. Eu vou passar a localização exata pro senhor. Tá, tudo bem. Aguarde aí. Mantém o setor norte. Tem um tráfego em aproximação pra 1-0. E aguarde pra cruzar a final da 1-0. Ok, tá mantendo o voo parado. Você tá no visual? Eu tô aqui. Não tô não interferindo na final da 1-0 nem da 1-7, Romeu. Eu estou avistando. Web 6721 informa um helicóptero, Romeu 44, à sua esquerda, uma milha lateral da cabeceira 97. Ok, não tem o tráfego à vista, porém está baixado e checado, o sinal da 10 normal. Objeto 6721 avistado, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 120 graus, com no 2 nós, ajuste no 0, no 2. Livre pouso, cabeceira 10, 1012, sente. Torre, na verdade o sobrevoo é na é em Salamares. 804. 2 do meio, 704. Bel. Para a vitória no 360 para a frente da Oscar. 1-4-0-8-9, número 2 para a cópia. Tá aguardando como número 2, 4-0-8-9 para a frente. Guardião 02, o Mike Leste Romeu, um abraço. Oi, Salvador, boa tarde. Mike Leste Romeu, está autorizado para seguir para o setor sudeste. Atento às três turbulências do Boeing da Webjet, o Boeing 737. Autorizado a dar presente, voar em Salamares. E ficará atento às três turbulências da Webjet, Romeu. Way 121, clear to set up and correction clear and to line up and maintain. Just all line up and waiting for way 121. Corre 5002, o transponder, Webjet 5728. Webjet 5728, cruzamento correto, reporte pronto para posicionamento. Chamar lá. Ação, aguarde pista livre. 754. Objeto 6721, no solo 52, direita 1219. Direita 219. Voo 050, autorizado chegada Mari. 050, na chegada Mari. Então 3144, a possibilidade de voar em TAP. Salvador, boa tarde, objeto 6721, livrou sua escuta. Objeto 6721, autorizado táxi de Alfa, parte antes da Juliette. Alfa, reportamento, Juliette, 21. 1941, após a passagem do ATR da Trip, autorizado ingresso no portão 07. Após o ATR, ingresso para o 07, nós passamos da Gol. Azul 4089, pronto pra cópia? Prossiga. Azul 4089, autorizado para Vitória, nível de voo 360, via Airbusque 50, decola da 1-0 após curva direita, saída da EL, após voo Ileda, após Eudes. Controle 19-35, torre 118-6, transponder 5001. Certo, autorizado Vitória no 360, decola da 1-0, curva à direita da Ileda, Eudes. Prossegue pela Upper Whiskey 50, transponder 5001, 1935, controle para o Azul 4089. Azul 4089, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Pronto para puxa e acionamento 4089 da Azul. 6621, prossiga. Tá, antes da Juliette. Web 6621, observe o tráfego da trip após o início do táxi autorizado, ingresso no pátio 1, gate 04. E após o trip, pátio 1, gate 4, gente. Boa tarde, eu tô 3600, vai atingir o 50, informação 1. Tower 121, climb flight level 330, book a departure. Ok, we climb 330, book a departure, Tower 121. Turn 3660, desça para nível de voo 060, autorizado de chegada a Mari. 060 na chegada a Mari, Turn 3660. Controle, olhei naquilo, o já está estabilizado. Centro completo final, Sam Torre 18.6, Papatango, Lima, Kilo, Zulu. 18.6 graus. Vai atingir o 060, voo no 697. Solo, boa tarde. Passarelo 2230, sente da Oscar, 200 para conquista. Passarelo 2230, pronto para cópia? Ah, sendo ativo. Passarelo 2230 para a vitória da conquista, autorizado nível de voo 200. Degola da 1-0, após curva direita, saída Bó, Elefa, após direto vitória da conquista, controle 119-35, torre 118-6, transponder 5564. Vitória da conquista, decola da 1-0, com curva à direita, saída Bó, Elefa, após direto conquista, 1935 é o controle, corrigindo a torre. E o transponder 5564, 2230. Passarelo 2230, controle 119-35. Corrigindo 119-35. Passarelo 2230, acontecimento correto, reporte pronto para posicionamento. Reportará para o posicionamento 2230. Falou, Bruno, 754, Debrou. Ok, we are heading to Puka position, Tower 121. Reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Tower 121, turn right, head 080. We turn right, heading 080, Tower 121. O 1754, autorizado táxi via Kilo, táxi aí Kilo, pátio 3. E chame para ingresso no pátio 1. E aqui no pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1. 754. Não, o mais que é agora está travado. Até do tráfego autorizado girar a base. Para final, Mike Eco Delta. Vento de 120 com 12 nós. Pouso pairado na 35, aguarde para o táxi. Excelente, Mike Eco Delta, pouso pairado na cabeceira. Mike Eco Delta, informa o tráfego se aproximando para a final da 1-0 em Charlie 402. Sim, Mike Eco Delta. Lima Kilo Zulu, informa o tráfego um Sikorsky se aproximando para pouso na 35, sem diferença no seu pouso. Kilo Zulu está com o tráfego ali. Passagem final? Visual, 6741. Subjet 6741, após a passagem média autorizada aliar, manter pista 1-0. Após o tráfego que está na final, 6741 ali, mantém na 1-0. Tower 121. Autorizado, Mike Echo Delta. Considere seu solo aos 5-9, livre táxi para o pátio 4, livre frequência. T-54, observe o Boeing da Webjet após a passagem autorizada, ingresso no pátio 1 do portão 612. Após o Webjet, ingresso no pátio para o portão 612, T-54. Alô, Lima Kilo Zulu, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Jet 6741 autorizado, decolado, pista no 0, vento 130 graus, cono 3 nós, ajuste no 0, no 2. 1-0, no 2, livre decolagem web 6741, pista 1-0. Pan 3144, reduza para 1-9-0 nós, dispara 2000 pés, QNH 1-0, no 2, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Reduzindo para 190, vai reportar estabilizado, está 3144. Magjet Romeu, confio em posição? Tá mantendo o voo parado, senhor. É só descer um pouquinho aqui para fazer uma filmagem. Mas já tá 400 metros a posição inicial. Gente, mantenha o setor e puxando para o regresso. Tá mantendo o setor e vai chamar para o regresso, Romeu. 1697. Complete sinal, Sam Torre, 1-8, decimal 6, gol no 697. 186, volume 97. É, aqui a gente vai ficar muito atrás da América, quando ele for iniciar o táxi, vai. Pode ser que acerte um pouquinho a gente aqui. Gente, só um pouquinho para a aeronave iniciar o pushback. Ok, vamos ver aqui. O gente no 742 decolou X01, né? 9735. 776741, contato radar, suba para nível de voo 340, saída Arbor. 340 Arbor. Número 97, avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 130 graus, cono 3 nós, ajuste no 0 no 2. 7, autorizado pouso, 0 no 2, voo 697. Frequency 126.85 or 133.65. 2685 or 133.85, Starway 121, bye bye. Controle Web 6741, autorizaria voar posição Dadro ou SEBD? Confirmo, primeira nave. Webjet 6741. Negativo, mantém a saída da EL, 6741. Salvador, voo 9224. Voo 924, desça para nível de voo 060, autorizado chegada Mari. 060 Mari, alguma reclama da velocidade? Testa 3144. Tem 3144, completo sinal, Sam Torre 1 no 8 decimal 6. 18 6, bom dia. Oi, Salvador, bom, boa tarde. 3144 da TAM, 2 milhas do Índia Serra, baixada trabalho. TAM 3144, ajuste no 012, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando a pista livre, 3144. Gol no 697 no solo 03, direita 1219. Direita 1219, gol 1697. Gol no 600, pode estar pedindo para 2000 pés que negar 10 no 2, autorizado final S, aporte estabilizado. Chefe Juliette. Alfa reportando para Juliette, gol no 697. 144. 3144, informa um tráfego Robson na 400 pés e fazendo voo parado no sul de Salvador sem interferência na sua chegada. Cliente 3144, 9. Na Juliette Romeu, informa um tráfego um Airbus da Tram na final da 1-0. Cliente do tráfego, mantendo o voo parado, mais que o meu, na escuta permanente. Take off of runway 10 after turn right. Arbor departure after you fly Elefa. Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha. Salvador, approach control 19.35, tower 118.6. Squawk 5567. Trip 5240, na escuta? Na escuta agora, senhorita. 5240, tá cruzando 60. Trip 5240, desce para nível de voo 050, autorizado chegada à mão. 050, chegada à mão, trip 5240. Brasil Air Force 6100, Brasil Startup, Brasil Air Force Tech. O gol no 697 está próximo da Juliette. Salvador, objeto 5728 para o pushback acionamento na posição 5. Aeródromo ali. TAM 3660, reduzindo para velocidade de aproximação, completo sinal de Samito Rio no noite de sinal meia. 86, obrigado, até daqui a pouco. 75728. Tá antes da Juliette, 1697. Salvador 2230 para pushback, acionamento, posição, tudo a mantém escuta. Uno 697. Após a liberação do gate 5 do Boeing 737-300 do Webjet, autorizado ingressar Juliette, gate 05. Suficiente, voo no 97. Solo Salvador, azul 408, não está acionado, pronto para o táxi. Está com POB de 104, autonomia 3 horas e 45, alternando com fim. Aproximação, ajuste no 02, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 3660. Autoridade de chegada Mari. 070, autorizada Mari, o TAM 3204. American Line 90, clear to line up and take off. Runway 10, wind 120 degrees, 12 knots. Clear line up, take off. Runway 10, bring it. TAM 3660, informa o tráfego no sul, setor sul da Bahia, Opso 44, fazendo um voo pairado, mantendo 500 pés. Ciência do tráfego, TAM 3660, obrigado. O push postando para o táxi. Vai reportar para o táxi, 2330. São Salvador, Papatango, Romeu Papatango, táxi tem reclamação 11, com 02 a bordo, 174 de apoio para a Copa. Batuco meu Papatango, número 2 para a Copa, mantém escuta. Trouxe para a Copa, mantém escuta. Papatango, Alfa Juliette, pronto para a Copa?